Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Rádio de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu, bom dia, região. Buenos dias, Paraguai, buenos dias, Argentina, neste domingo gostosésimo de chuva. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Transamérica Foz. Bom dia, Luciana, Márcio, aqui, produção do programa Histórias e Memórias, a Samela. E hoje com o nosso entrevistado especial, todos são sempre especiais, né? Verdade. Mas hoje nós estamos com um entrevistado muito especial, nosso amigo, senhor Newton Saldanha Gomes. Bom dia, senhor Newton. Bom dia. Já estamos aqui no estúdio, ao vivo, preparados aqui para o nosso programa de hoje, até às 11 horas da manhã. E Rita Araújo, muita gente falando para nós que o programa está muito curto, né? Que bom! Das 10 às 11. É, realmente, quando nós pensamos em fazer o programa Histórias e Memórias, nós pensávamos em 2 horas de programa, mas depois conversando aqui com o nosso amigo Márcio, um dos produtores do programa, o Márcio disse, não, vamos começar aqui com 1 hora, vamos ver como que vai se comportar o programa. Mas felizmente, Márcio, todo mundo na rua, todo mundo procurando a gente e falando que o programa é muito interessante, que nós precisamos abordar mais histórias de Foz do Iguaçu, a história viva, trazer mais pessoas aqui para serem entrevistados. E o entrevistado começa a contar a sua história e o tempo fica curto, né? Porque Verdade. Nós também temos outras participações, nós temos músicas antigas, nós temos as entrevistas, né? Os causos, eu lembro que era assim, e realmente o tempo vai ficando bastante curto. Mas nós já estamos aí pensando em aumentar o tempo do nosso programa. Bacana. E mais um final de semana de feriado em Foz do Iguaçu, a cidade mais uma vez lotada, cheia de pessoas. Muita gente visitando as Cataratas do Iguaçu, sexta e sábado, dias maravilhosos, né? E hoje esse tempinho, então, você que está em casa preparando o almoço, você que está no táxi, escutando o programa Histórias e Memórias, você que está na cidade curtindo a Rádio Transamérica, o nosso bom dia. Bom dia, Yáscara. Obrigada pelo Nega Maluca. Que delícia, gente. Nega Maluca com chazinho agora tá ótimo. A Yáscara não veio no programa hoje, mas ela mandou, né, uma Nega Maluca para todo mundo aqui se divertir com o cafezinho aqui da Luciana. Muito bom. Uhum. Bom, aí, gente, você tem um recadinho, Pegoraro, antes de... Você tem um recadinho? Senão eu já vou para os meus recados aqui. Não, pode mandar brasa aí. Então vamos lá. Gente, ó, você que tem uma música que marcou a sua história, eu sei que você tem. Você lembra bons momentos com essa música? Então conte pra gente aqui do Histórias e Memórias. Nós vamos tocar a sua música também. Você quer dedicar uma música pra sua mãe? Olha aí, ó, domingo que vem, Dia das Mães. Você quer dedicar uma música pra sua mãe? Entre em contato com a gente hoje, ok? Porque tem que ir lá no fundo do baú para catar as musiquinhas e trazer para você domingo que vem. Faça a tua homenagem, mas mande para a gente através do WhatsApp 8828-2828, fanpage Transamérica Foz ou o fixo 3028-2828. Mas conta para a gente o porquê dessa música, tá? O que ela marcou na tua vida, uma história, um bom momento, então... Manda pra gente, não esquecendo que hoje tem que ser hoje para o próximo domingo, Dia das Mães. E hoje a gente vai tocar uma música agora, produtor, é isso? Ok. Então essa música que nós vamos agora ouvir, Ela é do cantor de soul norte-americano, o Ben E. King, que faleceu de causas naturais na última quinta-feira, dia 30 de abril. E como homenagem a este grande intérprete, o Histórias e Memórias toca agora o seu maior sucesso, Stand By Me, gravada em 1961. Vamos lá, Márcio? Histórias e Memórias. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Whoa, won't you stand now? Oh, stand by me. When all... Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Vamos lá, então, dando continuidade ao nosso programa Histórias e Memórias. A nossa locutora principal está comendo uma nega maluca agora, não pode falar no momento. Então, eu vou começar aqui a conversar um pouquinho com o seu Newton Saldanha Gomes, uma família tradicional aqui da região paranaense de Laranjeiras do Sul. E antes de iniciar aqui com o seu Newton, só lembrando que hoje nós vamos ter o sorteio de um kit do Parque Nacional do Iguaçu, um kit com caneca, camiseta, coati, né, o famoso coati, e também um livro, Meu Vizinho, Parque Nacional do Iguaçu. O seu Newton já ganhou aqui o seu exemplar, o livro que conta a história dos 76 anos do Parque Nacional do Iguaçu. Então, bom dia de novo, seu Newton, prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. Estar aqui e poder falar sobre a nossa cidade de Foz do Iguaçu. Muito bem, seu Newton. Quem nasce em Laranjeiras do Sul é o quê, seu Newton? É laranjeirense. Laranjeirense. Eu era guarapovano porque pertencia ao município de Guarapova, mas Laranjeira hoje já há muito tempo é município. Que ano que o senhor nasceu lá, seu Newton? Eu nasci em Laranjeiras em 1933. E viveu em Laranjeiras um bom tempo, né? Eu vivi até os meus 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, e fui para Guarapova estudar, e mais tarde para Curitiba, né? O senhor tem uma ligação bastante grande com Curitiba, né? É, muito tempo em Curitiba. Inclusive, a família mudou para Curitiba mais tarde. Hoje, a maior parte dos meus familiares vive em Curitiba. E o senhor estudou lá contabilidade. O senhor é contabilista formado. Era contabilista. Era. Já há muito tempo que eu estou afastado da profissão. Né? E o senhor sempre trabalhou, a sua família também foram... Sempre pessoas do comércio, pessoas sempre bastante arrojadas, né? Aventureiros até. Nós vamos falar um pouquinho também do seu avô. É, tem uma história bonita envolvendo aí o avô do seu Newton, né? Mas a gente pode começar a falar, seu Newton, dos seus pais. Vamos falar um pouquinho dos seus pais? Bom, meus pais eram guarapuavanos, nasceram em Guarapó. E como o meu avô... Antes, quando meu pai ainda era solteiro, eles requereram uma área de terra do estado, no município de Catanduvas. E aí ele veio explorar a erva mate. Ele produzia erva mate para exportar para a Argentina. E vinha naquela época já, mais ou menos em 1920, vinha a Foz do Iguaçu para vender o seu produto. Mas a dificuldade era muito grande, transporte, distância... Então, foi aí que ele resolveu abrir uma estrada ligando onde hoje é Cascavel, ali existe o rio Cascavel, ligando a estrada Guarapó-Foz do Iguaçu até Lopeí, na região de Toledo. E ali tinham empresas argentinas que compravam a erva mate dele. Então, naquela encruzilhada formada pela estrada Guarapó-Foz do Iguaçu com a estrada dele, ficou chamada de Encruzilhada dos Gomes, por causa do nome dele, Augusto Gomes de Oliveira. Que é o nome do seu avô. O nome do meu avô. O meu pai era Olegário Gomes de Araújo. Então, nessa localidade que hoje se encontra Cascavel, ela recebeu o primeiro nome de Encruzilhada dos Gomes. É, o primeiro nome de Cascavel foi Encruzilhada dos Gomes. E está nos registros, né, seu Newton? Está nos registros. Livros de história, jornais. Está registrado esse nome. E, inclusive, até os revoltosos, quando usaram aquela passagem para chegar naquela região. Em Catanduvas. E o senhor falou que os argentinos e os ingleses, né, que compravam a erva mate, principalmente naquela época, madeira, depois também, né, eles se encontravam naquele local, porque era muito longe, né, trazer esse material, essa matéria-prima de Catanduvas, ali daquela região, para Foz do Iguaçu ou para Guaíra, né, onde eles exportavam. Ficava longe. Inclusive, os argentinos... Eles tiveram concessão do governo para subir o Rio Paraná e instalar diversos portos até Guaíra, né? E um desses iam até a região de Toledo, onde tinham as empresas deles instaladas. E hoje Cascavel, localizada aqui no oeste do Paraná atualmente, com 63 anos de idade, aproximadamente com 300 mil habitantes, né? Considerada uma das mais importantes cidades do estado, iniciou, né, a sua colonização então com o comerciante, o desbravador Augusto Gomes de Oliveira, na chamada Encruzilhada dos Gomes. É uma história de muita pujança, né, senhor Newton? De muito trabalho duro, muito sofrimento. Na verdade, o negócio dele, a empresa dele estava instalada em Catanduvas, né? Ele passava por ali, e onde foram se instalando diversos comerciantes e ali formando uma vila que Cascavel pertencia naquela época ao município de Guarapó. Guarapó se estendia até Foz do Iguaçu. Exato. Com a criação do município de Foz do Iguaçu, Cascavel passou a pertencer a Foz do Iguaçu e mais tarde foi desmembrado. Que beleza. Então o senhor tem uma ligação bastante forte já na região, né? Nasceu em Laranjeiras do Sul, passou por Guarapuava, ali também tem a passagem por Cascavel e depois veio para Foz do Iguaçu depois, mais tarde. E como que o senhor conheceu a dona Lorena Loverato. Lorena, conta um pouquinho Levorato. Dessa história. Levorato. Levorato. Descendente de italiano, né? Eu quando vim para Foz do Iguaçu, em 1950... Vim em 54 primeiramente, depois em 56 vim e fiquei em Foz do Iguaçu. Então, a minha atividade era contabilidade. Depois tive outras atividades também. Mas, naquela época, eu tinha um escritório de contabilidade e tinha um sócio que veio de Curitiba. E esse sócio tinha casado há pouco tempo. Então, ele casou-se e a prima da esposa dele veio visitá-los. E aí nos conhecemos, Lorena. Através deles nós conhecemos. Sentiu um clima aí, né, Rita? Mas só que houve um namoro assim muito rápido e ela voltou para Curitiba e eu corri atrás. Ela ficou meio assustada aqui em Foz do Iguaçu. Olha, esse conto aí já me deixa com vontade de fazer uma homenagem, né? Então, entre o que o seu Newton está falando, a gente já vai colocar um pedido do entrevistado, porque eu sei que a Lorena está acompanhando a gente lá de Curitiba. Um abração aí para você, Lorena, em Curitiba, através da fanpage Transamérica Foz. Entre você também, participe aqui do sorteio, né? E manda para a gente pelo WhatsApp 3028-2828. Nós vamos ouvir agora Carlos Galhardo, Eu Sonhei Que Tu Estava Tão Linda. Histórias e Memórias. Eu sonhei que tu estavas tão linda numa festa de raro esplendor. Teu vestido de bar lembro ainda, era branco, todo branco, meu amor. A orquestra tocou uma valsa dolente. Tomei teus braços, fomos dançando, ambos silentes. E os pares que rodeavam entre nós diziam coisas, trocavam juras à meia voz. Violinos enchiam o ar de emoções. Desejos, uma centena de corações. Para despertar teu ciúme, tentei flertar alguém, mas tu não flertaste ninguém. Olhavas só para mim. História de amor cantei, mas foi tudo um sonho, para mim, vitória de amor. amor cantei, mas foi tudo um sonho. Acordei. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. E que viagem no tempo, gente, que música maravilhosa, que letra. Seu Newton, traz recordações, não? É, isso aí me lembra do primeiro baile que dançamos. Ainda estava no começo, eu não tinha ainda muita certeza se ela ia me aceitar como namorado. E fomos ao baile, ela estava na mesa com o meu sócio lá, a prima dela, o meu irmão, minha cunhada. E eu fui numa outra mesa, tirei uma outra moça para dançar. Não queria ser tão... grudar muito, né? Porque eu não sabia qual era a reação direto, dela. Né? Tão direto. É. E justamente a música me lembra porque eu fui dançar com uma outra moça primeiro, né? Mas depois eu notei que havia uma correspondência, que ela correspondia. E fui na mesa, nós sentamos e ali iniciamos um namoro confirmado mais tarde. Que maravilha, hein, gente? Olha, foi muito bom ouvir a música, ouvir as lembranças do seu Newton. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Até então. A SA Shop sempre oferecendo os melhores produtos, porque sua mãe merece o melhor. A cada R$ 25,00 em compras, em qualquer uma das lojas do grupo SA Shop, você concorre ao lindo relógio Michael Kors e mais um brinde especial. Corra, é uma unidade por cada loja, deixando a sua mãe muito mais feliz. SA Shop, bom gosto e ótimo atendimento aqui você encontra. Atendimento todos os dias em horário comercial e aos domingos, horário especial até o meio-dia. SA Shop, em Cilda de Leste, Salto del Guairá. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Transamérica. Transamérica. A mãe é a joia mais rara que nos inspira através de sua demonstração de carinho. No Dia das Mães, dê presentes da Valdugas Joalheria. Há 37 anos, despertando e eternizando emoções únicas em cada momento especial da sua vida. Presenteie a preciosidade da sua vida. Valdugas Joalheria, no Cataratas JL Shopping. Los Paleteiros, verdadeiras paletas mexicanas que conquistaram o Brasil. Frutadas, recheadas, cremosas, um espetáculo. Na Praça de Alimentação do Cataratas JL Shopping, Tedesco Eventos e Ono Music Hall apresentam Banda Malta. Banda Malta. Dia 27 de junho. Prepare-se para delirar com a banda que conquistou o Brasil. Banda Malta. Informações sobre vendas de ingressos 3027-5700 ou pelo WhatsApp 45-9831-0181. Show assim, tem carimbo. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Histórias e memórias. Muito bem, estamos de novo retornando para o nosso programa Histórias e Memórias. Ao vivo aqui conversando com o nosso entrevistado do dia, o senhor Newton. Senhor Newton, o senhor chegou então em Foz do Iguaçu na década de 50... E logo depois ali o senhor casou com a dona Lorena em 1960, casaram em Curitiba, que a família dela era toda de Curitiba. É, eu cheguei aqui no final de 56 e conheci a Lorena em 1959. Naquela época, Foz do Iguaçu tinha um problema muito sério de energia elétrica também. Além das ruas serem sem asfalto, as ruas... de terra, E ela, no começo, ela estranhou um pouco a cidade, acostumada com o conforto de Curitiba. De Curitiba, né? Com certeza. O senhor falou em energia elétrica. Como era a Foz do Iguaçu nessa época, senhor Nilton? Porque nós tínhamos, no Parque Nacional do Iguaçu, nós tínhamos a hidrelétrica do Rio São João, que abastecia o Parque Nacional, abastecia um pouco também para a cidade de Foz. Mas nós tivemos outra fonte de energia aqui na cidade, né? É, me parece que era ali no Boici. É, exatamente. Nessa época, o senhor estava já aqui em Foz? Eu estava em Foz. Aqui o motor, era um motor que tocava, né, um gerador de energia ali no Boici, mas era fraco e não tinha condição de fornecer uma energia, até a iluminação dava nas residências. As ruas não tinham iluminação, era toda escura. E vinha de vez em quando essa energia lá do parque, lá do Rio São João. Inclusive, quando eu tentei, na época, instalar uma pequena indústria de beneficiamento de madeira, eu tive que me socorrer com um locomóvel, porque a energia existente não tocava as máquinas. Então, depois, mais tarde, com a usina de Ucuí, então a cidade conseguiu desenvolver mais e ter uma energia melhor. E como que o senhor lembra de Foz do Iguaçu dessa época, senhor Nilton? Final da década de 50, início da década de 60, o senhor iniciando várias atividades, né? Foi um comerciante, industrial, empresário. É, como era a cidade, o que tinha na cidade nessa época? É, Foz do Iguaçu, naquele tempo, tinha poucos hotéis, né? Não era, era uma cidade de turismo que estava iniciando ainda, estava. E, inclusive, o maior negócio de Foz do Iguaçu, o maior volume de negócio era de madeira, exportação de madeira. Inclusive, eu fiz muitos documentos de exportação, trabalhei com exportadora de madeira. É, mas, mais tarde, iniciaram a construção de novos hotéis, foi incrementado o turismo, inclusive, eu construí um pequeno hotel, trabalhei com hotel muitos anos. Como era o nome do hotel? Hotel Cisne. Hotel Cisne. É, na Avenida Brasil, uma quadra do batalhão. E ali, logo que nós tínhamos saído, uma época de Foz do Iguaçu, fui trabalhar com meu pai, justamente na fazenda, lá onde houve antigamente aquela. E quando retornei, iniciei a construção do hotel. E vocês tiveram também na Avenida Brasil uma casa de comércio também? A casa de comércio era dos meus irmãos, Darcy e Derli Saldanha Gomes. Então, o nome da empresa era Irmão Saldanha Gomes. É, e eu não cheguei a trabalhar com eles. Até hoje tem o prédio ali, não tem? Tem, o prédio na esquina do batalhão. Do batalhão, bem no início, é, bem no início da Avenida pertence Brasil. Pertence à minha cunhada, Eneida. E, seu Nilton, o senhor estava recém-casado, recém-começando a trabalhar também. O que se fazia de recreação? O que tinha de diversão em Foz do Iguaçu naquela época? Fora o trabalho, o que o iguaçuense fazia nas horas de folga? É, eu lembro muito do velho Clube Oeste Paraná Clube, né? A gente se reunia, se encontrava no Oeste, aquele barracão de madeira, onde todo mundo se conhecia, os bailes eram animados. E uma coisa que a gente fazia muito naquele tempo, encontrar os amigos, as famílias, para jogar canastra. Porque não tinha televisão, jogo de não cartas. Tinha. É. E a gente se divertia assim. E os bailes, o que o senhor lembra dos bailes? Baile de carnaval, baile com artistas? Costumava trazer artistas de fora? É, traziam. Mas eu logo que casei, a gente não foi muito a baile, né? Então, depois logo vieram os filhos. E o senhor teve dois filhos? Dois filhos. O Nilton Saldanha Gomes Filho e o Luiz Augusto Levorato Gomes, que é o nome da mãe. Né? E hoje quantos netos, seu Nilton? A família é pequena. São duas netas e um casalzinho de bisneto. Que beleza, hein? Já tem bisneto, seu Nilton, hein, Rita? É verdade. Rita, você lembra também do Oeste Paraná Clube? Não dessa época. Do antigo, né? Que mas era de madeira, né? De madeira, a não. A construção de madeira, o outro, antiga. Sim. Nossa, era divertidíssimo, era tudo de bom. Inclusive, eu participei da diretoria, uma ocasião, num mandato lá, com amigos, né? Isso aí é muito legal. Eu vou entrar aqui na conversa de vocês dois, porque eu tenho uma curiosidade, até o seu Nilton vai gostar. Curiosidade do mês de maio, claro, né? Em maio de 1918, Moisés Bertoni fundou Alto Paraná, um informativo impresso em oficinas próprias e editado em espanhol e português. O correspondente aqui em Foz do Iguaçu era Cândido Ferreira. Assuntos desde botânica e agronomia até questões econômicas e sociais eram tratados nessa publicação que levava a assinatura do grande sábio que foi Moisés Bertoni. A nossa fonte, Pegoraro, é o jornal A Notícia. Olha que já falamos aqui, né, do jornal A Notícia. Que bacana, né? Falar sobre Moisés Bertoni. Precisamos explorar mais esse assunto, com né? Certeza, Rita? Com certeza. Programa, talvez, especialmente, trazer aquelas pessoas que conviveram com o Bertoni ou que conhecem as suas histórias, né? Bertoni faleceu aqui em Foz do Iguaçu, né? A casa existe até hoje. Uhum. Temos muitas histórias do Bertoni importantes, né? Foi uma pessoa importantíssima que habitou aqui a Tríplice Fronteira, né? Verdade. Numa determinada época. E também, só lembrando, Rita, há 150 anos atrás, então no dia 1º de maio de 1865, três países, Brasil, Argentina e Uruguai, assinaram em Buenos Aires o Tratado da Tríplice Aliança, que traçou a direção do conflito, né, a guerra com o Paraguai. Então, está completando 150 anos agora, completou, né, no dia 1º de maio, essa triste passagem, né, digamos assim, com o nosso país aqui vizinho, que é o Paraguai. Hoje, felizmente, estamos todos na paz, né? Graças a Deus, isso é verdade. Então, antes de vocês voltarem para a entrevista, eu acho que a gente tem que ouvir um pouquinho de música, né? Para alegrar aqui os corações. A composição original da década de 1960, do grupo de Marveletes, a versão tocada foi gravada pela dupla fantástica, né, de irmãos The Carpenters, em 1974. Vamos lá? Essa é linda demais da conta. Histórias e memórias. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. Oh, yeah. There's a letter in the air for me. Please, Mr. Postman. It's been such a long time. Oh, yeah. Only to hear from the boy of mine. There must be some word today from my boyfriend so far away. Please, Mr. Postman. See if there's a letter for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman, so patiently. But just a card, just a letter, saying he's returning home to me, Mr. Postman. Yes. Viagem no tempo. voltando aqui ao nosso programa, as músicas realmente são muito lindas, né? Relembrar essas belas canções que fizeram parte da nossa vida. É, recebemos uma mensagem aqui, Luciana, do senhor Adélio Demeterco, dizendo que está ouvindo o programa, está muito bom o nosso programa, viu, Rita? Ótimo, ótimo. Muito. Vamos aproveitar e mandar os abraços rapidinho aqui, vamos, né? Olha, tem muita gente ligadão aqui no Histórias e Memórias, isso aí é muito bacana. A Márcia Crespim, a Fernanda Prush, o Ademar. Opa, Ademar, Ademar do Morumbi todo domingo. Esse que bom, hein? Abração pra você, Ademar. A Isvélia Ribeiro, a Ju Silva, Eliane Cristina e a Jéssica, lá de 1º de maio. Um abração aqui do Histórias e Memórias. Vamos lá então, senhor Newton, vamos continuar nosso bate-papo aqui, nossa conversa sobre Foz do Iguaçu do passado. O senhor Newton gosta de escrever, gosta de literatura também, gosta de poesia, né, senhor Newton? Já fez várias poesias aí que eu tive o privilégio de ler aí, principalmente para os seus familiares, para o seu pai, para sua esposa, para sua mãe também. E o senhor deixou para nós um documento muito importante, um livro, na verdade. O senhor escreveu um livro sobre a sua família, sobre a família Gomes, e esse livro se chama Nossa História, né? Então, o autor Newton Saldanha Gomes, que conta toda a saga da família Gomes, desde lá a encruzilhada dos Gomes, desde Catanduvas, o seu nascimento, o nascimento dos seus irmãos, enfim, toda a sua família. Isso está registrado e perpetuado, né, a história da sua família. Conta um pouquinho para nós, senhor Newton, como começou a ideia desse livro? Eu tive a vontade de deixar alguma coisa registrada, né? A história do meu pai foi uma vida, não foi uma vida fácil, foi de muita luta, vida de interior, né? Desde o tempo que moraram em Catanduvas, na fazenda, sofreram o problema da invasão dos revoltosos, que tiveram que interromper suas atividades, foi a Laranjeiras reiniciando suas atividades como comerciante. E pensando sempre na educação dos filhos, sempre a meta deles era dar aos filhos uma educação melhor. Tanto é que todos nós saímos, quer dizer, os mais velhos, até eu, né? Fomos para Curitiba. Primeiro eu estudei em Guarapó, depois Curitiba, para estudar. Com dificuldade, um comerciante que não tinha muito, embora ele tivesse um patrimônio grande de terra, mas a sua disponibilidade financeiro não era muito grande. E depois, mais tarde, ele mudou-se, em 1949, ele mudou-se para Curitiba com a intenção de dar aos filhos mais jovens também uma educação melhor, dar a possibilidade, porque Laranjeiras não existia escola, faculdade, até que o ginásio, naquele tempo tinha um ginásio, eu fui fazer em Guarapova, né? E ele foi uma luta muito grande. Eu tive a intenção, embora seja um trabalho muito modesto, eu tentei deixar registrado e prestar a ele uma homenagem, né? E essa foi a finalidade. Muito bom. O seu pai, ele... Que bênção, né? O seu pai viveu mais de 100 anos. Ele passou quase que... por três séculos, né? Três séculos. Ele nasceu no final do século XIX, 1898. Exato. E passou por 1900 e faleceu no final do ano 2000, né? E quase atingiu o século XXI. Né? Muita história. Muita história, muita luta e dificuldades, mas muita união, muita satisfação com a família toda, muito unida, né? Inclusive ele, os irmãos dele, os meus primos, meus irmãos. Vocês fizeram uma festa muito bonita em Curitiba, em Santa Felicidade, para comemorar os 100 anos da... Quando esse ano do aniversário dele. Do aniversário dele. Do aniversário dele foi feito lá em Santa Felicidade. Foi reunido diversos parentes. E os netos, bisnetos. Sobrinhos, irmão. É uma festa muito bonita. Inclusive tem uma reportagem da Gazeta do Povo, né? Exatamente. É, sobre essa reportagem da Gazeta do Povo, eu retirei aqui, Rita, me chamou bastante atenção sobre os 100 anos do pai, do seu Newton, né? E a chamada da reportagem da Gazeta do Povo, e é essa pergunta que eu vou... Sempre no final do programa, seu Newton, eu faço uma pergunta para o entrevistado, né? Que ele pode falar abertamente nos microfones aqui da Transamérica Foz. Então, realmente, essa chamada da Gazeta do Povo é que eu vou lhe perguntar. É, diz assim, bom humor, a receita para se chegar aos 100 anos. É isso mesmo, seu Neto? É, meu pai era um homem enérgico, mas bem-humorado. Era uma pessoa fácil de tratar com ele, embora ele fosse muito enérgico, muito trabalhador, e pensando sempre em atingir os seus objetivos, né? E a finalidade principal dele era o bem-estar da família. E como que se comporta hoje em dia o poeta Newton? Sou poeta. Alguma coisa que eu escrevi foi num momento assim de inspiração. Eu não tenho facilidade para escrever, mas de vez em quando acontece, né, da gente tirar alguma coisa interessante. E o senhor pretende, pensa em continuar escrevendo? Porque o senhor, eu tive o prazer, seu Newton, de ler o seu livro, de ler a história da sua família, e ele não é simples, não. Ele foi muito bem escrito, ele está muito bem, contextualiza muito bem a história, né, desde o início até os dias atuais. O senhor deu uma grande contribuição aqui para a sua família e também para outras pessoas como nós, por exemplo, que gostamos, não somos historiadores, né, Rita? Mas isso, nós gostamos de história, gostamos de memória, gostamos de falar sobre esse tema. O senhor tem intenção de continuar esse trabalho, de publicar mais alguma coisa interessante com relação a isso? Publicar talvez não. Eu tenho escrito alguma coisa assim, mais para ficar registrado para a família, os filhos, os netos, saberem alguma coisa, as origens da família, né? Então, isso eu tenho alguma coisinha escrita das minhas memórias, né? Exatamente. Mas não pretendo fazer nenhuma publicação. O senhor, no livro, coloca uma frase que eu também gostaria de destacar aqui, que é assim, esse livro é um projeto para várias gerações e estará sempre em processo de atualização, acréscimo e correção. Então, aqui o senhor deixou já alguma sementinha plantada aí para próximas informações. Eu gostaria que alguém, os mais jovens da família, né, pudesse também fazer algum trabalho e registrar e talvez melhorar isso que eu já fiz, com mais pesquisa, mais informações, né? E é interessante sempre a história, registrar a história da família, né? Porque a história da minha família, a origem da família, eu tenho pesquisado de 200 anos, né? Que a minha mãe era bisneta da bisneta do primeiro comandante que veio explorar Guarapova, por ordem do João VI, né? Então a família vem de muito longe a história. Muito antiga, dentro, né? Dentro do Paraná, né? Não, e realmente o senhor deixa uma contribuição muito grande com esse livro que eu tive o prazer de ler. Rita, tem mais alguma novidade aí? A gente tem os abraços, né? Porque não podemos deixar de dar os abraços aqui para o Salvino Francisco, um abração do Histórias e Memórias. Obrigada por estar aqui com a gente. E antes da música, eu gostaria de pedir aos ouvintes que participem rapidinho, que ainda dá tempo para o sorteio, tá? O nosso WhatsApp é 88282828, através da fanpage no Facebook, né? Transamérica Foz. O telefone fixo daquele que a gente gosta, né? 3028-2828. E o que você quer aqui, Lu? Quando a Luciana chega aqui, ela já vem com mais histórias e mais recados. Então, antes da música, nós vamos... Jornalista do Transnotícia. Olha que bacana! Jornalista do Transnotícias. Isso para nós é muito importante. Um abraço, né? O nosso abraço a todos, né? Gente, o seguinte, vamos ouvir uma música? Eu adoro músicas, então nós vamos assim de Alcione e Altemar Dutra. As Rosas Não Falam. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Thank you. bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, eu volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, e devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim. Outra vez. Histórias e memórias. Olha, as músicas hoje estão caprichadas. A Samela caprichou, hein, Samela? Tirou ali do fundo do baú. Realmente são músicas muito bonitas. Nós continuamos aqui, que o tempo corre, infelizmente, nosso programa, como eu falei no começo, né? Precisamos de mais tempo. Vamos falar com o patrão para ver se ele nos dá mais tempo na rádio aqui, que queremos conversar mais com os entrevistados, né, senhor Nilton? Senhor Nilton, o senhor trouxe para Foz do Iguaçu, complementando a nossa conversa sobre seu livro, sobre a história da família, o senhor trouxe para Foz do Iguaçu, se eu não me engano, no ano de 2000, uma reunião da família Gomes. Como que foi esse evento aqui na nossa cidade? A família costumava sempre fazer reuniões, né? Foram feitas em Curitiba algumas, já antigamente em Laranjeiras. Então, na última que tínhamos feito em Curitiba, em 1997, se não me engano, meu filho, Nilton Saldanha Gomes Filho, ele foi escolhido como coordenador da outra festa, que seria feita aqui em Foz do Iguaçu. E eu, como toda a família, minha esposa, o outro filho, Luiz Augusto, e os outros parentes de Foz do Iguaçu cooperaram, né? E fizemos uma festa bastante agradável, que se realizou ali no Golf Club. E reunimos diversos parentes, uma festa bastante alegre, e serviu para renovar os laços de amizade e consideração que todos têm uns pelos outros, né? Isso é muito importante também, né? Além do livro, o senhor Nilton organizar, a sua família organizar um evento desse porte, né, na cidade de Foz do Iguaçu, trazendo todos esses familiares, né? Nós temos famílias que fazem isso todo ano ou a cada dois anos, né? Encontro das famílias cada vez em uma cidade, e cada vez são encontros mais ricos, né, senhor Nilton? É muito, muito interessante, muito bom. Inclusive, nós fizemos, depois dessa, uma outra reunião em Curitiba, que foi em Campo Largo, no hotel em Campo Largo. E reunimos ali, então, os descendentes do meu pai. E já a família é muito grande, né? A gente não consegue reunir muita gente, que antes eram os descendentes do meu avô. E foi outra festa muito agradável, que todos ficaram muito satisfeitos. E são duas famílias muito grandes, né? Família Gomes e a família Araújo. É, são que do lado da minha mãe era o Gomes, o Saldanha de Araújo, e do lado do meu pai era um Araújo também, e o meu avô era Gomes de Oliveira, né? Então meu pai ficou com Araújo da mãe e Gomes do pai. Então são diversas famílias, que a gente descende de diversas famílias. Que beleza. Seu Newton, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco nessa entrevista. Gostaria de deixar os microfones da Rádio Transamérica Foz abertos para o senhor, para a sua despedida final, que o senhor gostaria de destacar sobre o nosso programa, sobre a sua história aqui em Foz do Iguaçu, na região oeste, né? Praticamente do Paraná. O senhor fica à vontade, senhor Newton. Eu só queria agradecer a oportunidade que vocês me deram de vir aqui e falar um pouco também da nossa cidade, de Foz do Iguaçu, que a gente gosta muito, e contar um pouco da história da minha família. E dizer que vocês devem continuar fazendo o que estão fazendo, porque é necessário, é preciso preservar a história, né? E registrar os acontecimentos. Então, muito obrigado. Até uma outra. Nós é que agradecemos, né, Rita? Só lembrando, hein, gente, que a história do seu Newton está no blog terrinhadasaguasfoz.wordpress.com. Então você confere terrinhadasaguasfoz.wordpress.com, tem a história do seu Newton. E já o seu Newton sorteou aqui pra gente os ganhadores dos brindes deste domingo aqui. Fernanda Prush, você é uma das ganhadoras. E Eliane Cristina, vocês duas podem estar passando aqui na rádio durante a semana para retirar os seus brindes. E não esqueçam, gente, participem através também do WhatsApp 88282828, sempre, e peça a tua música, tá bom? A gente vai ficando por aqui nesse domingo bom para dormir. Um abração, até então. Vamos lembrar aí domingo que vem, então, programa especial do Dia das Mães. Dia das Mães, é isso aí. O dia mais importante do ano. Olá. Com certeza. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, seu Newton. Um grande abraço para a Lorena, que está nos ouvindo lá em Curitiba nesse momento. Um abraço a todos. Sai agora, só senhora, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, sai agora, só senhora. Só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Filho único, tenho minha casa pra olhar. Eu não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto... A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias.